silêncio da noite, eu confesso, meu coração é um templo em ruínas, entre lembranças que pesam no peito, danço sozinho nas sombras da esquina. O amor me feriu como faca escondida, me prometeu eternidade e sumiu. Mas no vazio encontro saída, meu corpo insiste, meu desejo é febril. E quando a batida me chama, eu me entrego sem medo da chama, entre lágrimas e neon. Sou livre na contradição. Eu danço pra esquecer, eu danço pra sentir o prazer sem culpa, o risco de existir. Amar é loucura, é fogo, é prisão. Mas na pista eu sou vento, eu sou explosão. Eu danço pra esquecer, eu danço pra sentir o prazer sem culpa, o risco de existir. Amar é loucura, é fogo, é prisão. Mas na pista eu sou vento, eu sou explosão. Gritar contra o pudor, entre o samba e o sim.